Panorama Agrícola para 23 de janeiro de 2015, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, hoje 23 de janeiro de 2015, sexta-feira de lua nova. O ditado de hoje é: uma resposta quando calma faz recuar a ira. No programa de hoje você confere o professor da terra que fala a produtores de tomate. E no boletim do SC Rural, acompanhe Educação Ambiental Rural. Dica do dia. Dicas de segurança. Relação de equipamentos de proteção que devem ser usados pelo empregado em ambientes com máquinas, ferramentas, equipamentos ou com produtos que apresentem risco à saúde e à segurança do trabalhador. No caso de roçadeiras motorizadas, o trabalhador deve usar óculos de proteção ou viseira facial, calçado de segurança, botina ou bota de borracha, caneleira, protetor auricular e macacão ou avental de vaqueta. Quem trabalha com carpintaria e marcenaria deve usar óculos de proteção, luvas de raspa de couro, protetor auricular, avental de raspa de couro e calçado de segurança. Quem trabalha com máquinas agrícolas, tratores, deve usar protetor auricular e calçado de segurança, botina, além de macacão. E quem aplica agrotóxicos e faz reentrada em área recém-pulverizada, deve utilizar botas de borracha, luvas impermeáveis, PVC ou nitrílica, máscara com filtro para vapores orgânicos, óculos de proteção ou protetor facial, conjunto hidrorrepelente, touca árabe e chapéu. Fique agora com o professor da terra. Amigo agricultor, produtor de tomate, hoje vamos conversar sobre adubação equilibrada do tomateiro. Procure sempre adubar a sua lavoura de tomate através da interpretação da análise de solo. Para a correção dos níveis de fósforo, níveis muito baixo e baixo, aplicação de metade da dose total recomendada a lanço em toda a área, após a calagem e antes ou junto da semeadura da adubação verde. Já a outra metade da dose total deve ser aplicada na base na linha de plantio. Para os níveis de fósforo médios, altos e muito altos, aplicar a dose total na base na linha de plantio. Adubação de potássio, aplicação de 5% da dose total na base na linha de plantio. Aplicação do restante dos 95% da dose total em cobertura, de acordo com a curva de rendimento durante o ciclo vegetativo. Fértil irrigação, realizar uma aplicação por semana, sendo realizada em torno de 14 aplicações de cobertura durante o ciclo vegetativo. Adubação nitrogenada, aplicação de 10% da dose total na base na linha de plantio. Aplicação do restante 90% da dose total em cobertura, de acordo com a curva de rendimento durante o ciclo vegetativo. Para fértil irrigação, realizar uma aplicação semanal distribuídas num total de 14 aplicações durante o ciclo vegetativo. Adubação de boro, aplicação de 50 kg de bórax por hectare na base na linha de plantio. Amigo agricultor, faça uma adubação equilibrada, baseada na análise de solo, e assim a sua lavoura irá se desenvolver saudável e produtiva. Evaldo Roberto, da EPAGRE de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, nós vamos falar sobre educação ambiental rural. A entrevistada é Leonir Claudino Lansnaster, extensionista da EPAGRE em Trombudo Central, no Alto Vale do Itajaí. Ela liderou um projeto com uma escola do município sobre educação ambiental rural, cujo título é Cuidando do Meio Ambiente ou da Vida com Amorosidade. Leonir Lansnaster explica o que é amorosidade. E a amorosidade, na minha visão, é você tratar sem distinção todo qualquer tipo de vida com carinho, com atenção. Você trabalhar com cuidado, o cuidado com a vida como um todo, né? É amorosidade com as pessoas, com o ambiente, com os animais, com as plantas. Então, por isso, cuidando da vida com amorosidade, que a gente tem que cuidar do todo, né? E cuidar com carinho, porque se nós não trabalharmos e não preservarmos e não desenvolvermos nas pessoas um pensamento mais amoroso, mais harmônico, mais de paz, na verdade o ambiente ele também fica mais complicado de se viver, né? Então seria no sentido mesmo de a gente olhar todos os tipos de vida com cuidado, com amor. E lá na escola em Trombudos Central, na escola Egnolf Bell, como é que esse conceito de amorosidade foi aplicado? Ele foi aplicado assim, na conversa, no diálogo com as crianças e na prática. É todo um trabalho, um processo educativo, onde envolve as questões físicas, né? Mas também envolve a questão de trabalhar o emocional da criança, os valores, os sentimentos, de sensibilizar eles para as questões tanto do cuidado com o ser humano como do ambiente. E é feito, vai se trabalhando na prática esse cuidado. Foi implantado o Jardim Suspenso da Biodiversidade para eles compreenderem assim, a importância de ter os diferentes tipos de vida no mesmo ambiente, para que exista a sustentabilidade, né? Para que eles também compreendam os conceitos que são trabalhados teoricamente em sala de aula, para eles terem na prática esse comparativo, né? Do que é, eu falo, mas eu imagino. E eu falo e eu vejo, a diferença de você ver concretamente o que vai acontecendo. E também de perceberem assim, que não vai... foi plantado o repolho no jardim suspenso, numa garrafa pet. O repolho, aquilo ali não é suficiente para que ele consiga se desenvolver, criar uma cabeça e se transformar num repolho normal. Então também para eles ir compreendendo essa importância de estar alimentando a terra com o que ela precisa para que o alimento cresça ali, e de também estar alimentando o nosso coração e a nossa alma com bons sentimentos para que a gente também possa viver de uma forma mais harmônica, mais em paz e mais amorosa com as pessoas. Essa boa inter-relação com o meio ambiente no Alto Vale, dá para se dizer que já é uma realidade? É assim, nós temos situações que eu considero concretas, precisamos avançar bastante, né? Isso acho que é um processo que ele tem que ser retroalimentado continuamente, mas eu considero que o Alto Vale tem um bom trabalho assim, na área socioambiental desenvolvido junto às famílias, às escolas. Eu entendo assim, que a gente está no caminho certo. De concreto, o que existe? No trabalho no Alto Vale, eu vejo assim, que o trabalho no Alto Vale ele já ocorre mais ou menos desde 86. Então, se a gente fazer um comparativo do que era no início com o que nós temos hoje, principalmente na questão da visão que as pessoas estão tendo em relação a essas questões, é bem diferenciado. Existe uma preocupação maior do cuidado, né, também hoje em dia com a questão de água, de mata ciliar, dos resíduos sólidos, que também faz parte, né, do projeto lá da escola. Então eu vejo assim, que a diferença está mesmo na postura, na atitude que os seres humanos vêm tomando em relação a essas questões. Mas precisa avançar muito. Voltando ao Jardim Suspenso da Biodiversidade, é isso? O que contém esse jardim? Lá foi plantado, assim, cada criança... trouxe uma garrafa pet, elas colocaram ali dentro uma terra, foi preparada uma terra, foi colocada ali e cada criança trouxe uma planta de casa, uma muda para plantar nesse jardim. Então tem flores, tem chás, tem repolho, beterraba, cenoura, vários tipos de plantas ali. E eles foram cuidando, cada um tinha a sua planta, tinha que regar, tinha que cuidar e observar para ver o que ia ocorrendo. Então foi um processo assim de... desde trazer a planta, preparar, né, o vaso, trazer a planta, preparar a terra, plantar, regar e cuidar e observar para ir compreendendo o que ia acontecendo. É assim, tem uma das anotações de uma das crianças, eles têm um caderno de educação ambiental que eles vão fazendo as anotações, que que ele colocou lá, desenhou um beija-flor, porque daí ele percebeu que na plantinha dele, que era uma flor, todo dia de manhã um beija-flor vinha ali para sugar o néctar da flor para se alimentar. Então, assim, são depoimentos que são interessantes. E a volta da biodiversidade para o espaço escolar. Você ouviu aqui no Boletim do SC Rural entrevista com Leonir Claudino Lansnaster, extensionista da IPAGRE, sobre Educação Ambiental Rural, prêmio EPAGRE Escola Ecologia, que é financiado pelo Programa de Estado Santa Catarina Rural. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola. Programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.